Essa música é muito bonita, mas a gente vai ter que substituí-la porque é o Brasil na Copa do Mundo agora, nas Olimpíadas agora. É isso aí, vamos começar. Daí já estamos com o barulho da torcida. Olha só, a torcida é brasileira. A gente sente que o brasileiro está aqui, está em peso. É isso aí, nós estamos sentindo a torcida, estamos sentindo a energia. É o Brasil estreando, as meninas estrearam muito bem, na medida do possível nós vamos narrar o jogo das meninas também. Essas meninas que muita gente, para mim, pelo mínimo, elas merecem tanto quanto os jogadores homens, eles ganham muito menos, passam puta perrengue e adoram representar a seleção brasileira. E olha, o Brasil vai começar com a bola, começou! Neymar! É isso aí, começou a Olimpíada para a seleção brasileira. É isso aí, agora Juan, Thiago Silva, toca pro lado pro garoto que é o Rafael. De novo para Thiago Silva. O Brasil vai tocando bola no campo de defesa. Aí vai com o Marcelo. De novo com o Juan. Aí no meio de campo. O Brasil ainda não conseguiu passar da linha que divide o campo em dois. Duas partes iguais, é porque todas as linhas dividem o campo, na verdade. Então, aí, Neymar voltando. Boa invertida de bola com o Rafael. Vamos ver, quem sabe agora a gente consegue. Não. É pro outro lado, meu filho. Vamos aí. Olha só, é isso aí. Conseguimos agora passar a bola. Olha só, pode ser boa pro Oscar. Toca a bola para trás aí. Não, perdeu a bola para o Egito, mas o Egito perdeu a bola novamente para o Brasil. Pode ser agora um bom ataque com o Marcelo. Olha só que boa bola com o Neymar. Perdeu a bola, chutou para fora. Primeira finalização do Brasil. Finalização para fora, fraquinha, mas de qualquer maneira já tentou. Olha só, o Neymar fez o pivô, deixou, sobrou para o Marcelo, que estava muito pressionado na hora do chute. Aí o chute não saiu. Ó, foi escanteio isso, hein? Foi escanteio, não foi? Na verdade, ele tirou do lugar que o Marcelo queria chutar. Aí o Marcelo chutou de outro lado. Aí o goleiro, que é Elchenaui. E o Brasil já retoma a bola. Vamos ver com o Neymar. Todos esperam muito do Neymar. E olha só, o Brasil chegando. Egito pega a bola. Falta feia do jogador do Brasil. Então, será que já vai ter o primeiro amarelo da Olimpíada para o Brasil? Não. Rômulo, ficou leve pro Rômulo. Ficou tranquilo pro Rômulo. Vai aí. E essa é a seleção do Egito, que toca a bola no seu campo de defesa. Volta a bola com o goleiro, que é Elchenaui. Elchenaui rifa a bola. Olha só, pode ser um bom ataque do Egito. Sobrou a bola, mas não. Olha só que cagada do Juan. Realmente sobrou pro Egito. Pode ser agora, olha o gol. O Neto fazendo a primeira jogada. O número 17 do Egito foi bem na bola, hein? Esse 17, boa jogada. Jogada bem tramada na área. Olha só, olha só, ele tirou do gol do zagueiro, deu um chapéuzinho, lance meio Pelé. El Enemi, é isso. Enemi, número 17. E aí vai escanteio pro Egito, sobrou a bola. Ainda o Egito no ataque. Pode ser um bom cruzamento, olha só. Bola perigosa na área, mas passou por todo mundo e vai sair em tiro de meta para a seleção do Brasil. Algum comentário, Percy? Os corações batendo juntos para a medalha inédita do Brasil nas Olimpíadas. Brasileiro querendo abocanhar uma medalha de ouro para falar que somos mesmo país de futebol. É isso aí. 3 minutos e 50 segundos de jogo aqui em Cardiff, no País de Gales. E a torcida continua animada aqui. Olha só a descida do time do Egito. Mas o Brasil retoma a bola. Quem sabe agora Oscar, Rafael, Thiago Silva, Juan. Vai tentar, vai de novo com o Thiago Silva. Aquele toque de bola paciente para ver se chega a algum lugar. Nada de muita agressividade, os times se estudando. Agora sim, um lançamento longo. Sobrou a bola para o time brasileiro, mas o juiz deu falta. Falou que o jogador do Brasil empurrou o maluco do Egito. É isso aí. A milenar civilização egípcia contra a curta história do Brasil. Mas em futebol, nós somos os bambambãs. O Egito não fez quase nada. E aí, o Sandro, molecada, né? Com só três jogadores com mais de 21 anos. E olha só o Egito chegando. Pode ser agora. Vai sobrar, vai ser escanteio. Escanteio para o Egito, mas que jogada perigosa. Tá vacilando muito essa defesa. Hein? Imagina pegar uma Espanha. Imagina pegar o Uruguai. Não podemos vacilar. Eu acho que vacilar é errado, vacilar é ruim. Aí vai o time da... do Egito, pode ser agora, escanteio de novo. Tenho que lembrar aí que a próxima Copa, daqui 2 anos, essa seleção que está em campo aí vai estar defendendo a pátria na sua terra. Nós aqui. Escanteio para o Egito, cruzando na área. Sobe para a lateral esquerda. E o Egito com a bola agora, tentando fazer uma pressão no Brasil, jogando categoria, mais um chuveirinho na área, passa por toda a zaga, tiro de meta para o Brasil. Então tá, tem muito peso aí nessa moçada, que sabe que vai ter uma grande responsabilidade quando chegar a vez aqui da Copa do Brasil. A outra Copa que nós sediamos aqui, perdemos para o Uruguai, né, em 58, se eu não me engano. 50, aquela... célebre falha, não tem como falar de outro jeito, do grandioso goleiro que foi o Barbosa. Barbosa foi um tremendo goleiro, pagou por anos por uma falha. E agora, vai dizer que não foi uma falha, goleiro não leva gol daquele jeito. Vamos lá com a narração por cima. E lá vai o Brasil para o ataque. Bola perdida. Ainda briga ali no campo de ataque. O atacante. Lateral para o Egito. Leandro Damião está chamando o time para frente. Está pedindo. Vou apertar ali na frente. E o Egito não tem toda essa bola, não. Zagueiro do Egito. Será que sabe driblar? E a bola é brasileira. Neymar no meio de campo. Tocou de lado. Quem vem? Marcelo. Tentou o corte. Caiu na área. Segue o jogo, bola para o Egito. Vem para o contra-ataque. O Brasil tenta se recompor. Marcelo voltou lá do ataque. Desarmou, mas a bola continua do Egito. Bate e rebate. Lá vai, armou o cruzamento para a área. Colocou, desarma a zaga brasileira. Ainda nos pés do Egito. Inversão de jogo para a lateral direita. Quem chega? Lateral direito do Egito. Cruzou mais uma vez. Desarma a zaga brasileira. O Egito está tentando buscar o seu gol ali pelas alas, fazendo cruzamento para dentro da área brasileira. Até agora a zaga brasileira está desarmando, mas isso daí não é bom, não. Não é bom sinal para a equipe brasileira. Tá bem, desarme, mais um desarme brasileiro. Vamos ver como é que sai. Sai no meio de campo, Marcelo toca para trás. Rafael para o zagueiro. Vem o Brasil para o ataque. Neymar pela ponta esquerda, nosso menino de ouro. Driblou um, passou pelo segundo. Não, desarmado. Vamos Brasil, vamos para frente. Belo lançamento pela ponta direita, cruzou na área, quem vem? Oscar tentou fazer fazer o gol ali, não foi feliz dessa vez. Segue o Brasil com a bola. Também driblou. Bela oportunidade para o Brasil. Agora tocou no meio. Passa a bola pela lateral da trave. Dois palmos da trave. Tirou tinta da trave. A primeira grande oportunidade da seleção brasileira na Copa de 2012. Ou melhor, nas Olimpíadas, Londres. Uma excelente jogada de Hulk, hein? Sim, Hulk limpou e deu pro Neymar. Ele falou, tá jóia, bela tentativa, Neymar. Boa jogada mesmo, é isso aí, nem 10 minutos de jogo é o que a gente espera da seleção, né? É o mínimo, é o mínimo. 10 minutos contra os faraós. Seleção Tupiniquim, país de grandes belezas naturais. É, pois é, né? A gente não sabe construir pirâmide, mas temos pacu, onça pintada. É, temos ainda, né? Ainda onça temos. Pintada por pouco tempo. É, talvez os zoológicos um pouco mais. É isso. Agora, continuando aqui com o time do Egito na sua intermediária. Bem na linha do meio do campo. Olha o lançamento, que boa bola, hein? Tirou bonito, deixou o zagueiro na saudade. Quase um outro drible, olha só. É, não existe mais bobo no futebol. Belíssima jogada do jogador egípcio. É isso aí. E aí lateral pro time de vermelho, pro time rubro-branco, alvo-rubro do norte africano. E olha só, o Brasil pode ir, olha só, pode ser boa jogada, Neymar. Ah, demorou para fazer o passe, hein, Neymar? Podia ter feito o passe antes. Ia ser uma boa jogada, que a defesa estava desarmada, a defesa do Egito. E aí vai o time africano. Mas o Brasil retomou a bola e sofreu falta. Segundo o juiz, não. Segundo o juiz, sim. Falta pro Brasil. Essa aí foi clara. Olha só o número 12, Hulk. E o número 13 já levanta a mão falando, fiz falta sim, é isso. Pode marcar, juiz apita, porque eu fiz falta. E aí tá o Hulk. O incrível Hulk. É. Um dos jogadores que tem mais de 23 anos, mas ele ainda está meio verde. Olha só que bom lançamento. Pode ser Marcelo, matou a bola, atrasou um pouco a jogada, mas ainda vai. Tentou colocar a bola, mas aí tinha muita gente da zaga egípcia. E aí voltou a bola pro Brasil atrás. Ó, o Egito adianta a marcação. Olha só, olha que cagada do Neto. Pelo amor de Deus, Neto, não faz isso, não mata a gente do coração. Que perigo, o goleirão que veio aí, substituiu o Rafael no último instante, que se machucou no treino. Olha só. Trouxe um susto para a torcida brasileira. É verdade, vai devagar, Neto. Seu avô está olhando. Se tem um nome a selar, pelo amor de Deus, hein? Não faz mais isso. E aí vai. Sobrou a bola, bate e rebate na área, no meio de campo, e sobrou a bola para o Brasil. Aí vamos na intermediária. Vamos ver o Hulk, Rafael. E mais atrás. Hulk de novo. Pode ser agora? Não, foi muito mais pro egípcio. É isso aí, o Egito tá com a bola, mas o Brasil retoma, ensaiando uma pressãozinha. O Brasil, olha só, pode ser agora. Pra fora, tava muito pressionado o Leandro Damião. Mesmo assim conseguiu a cabeçada. Vamos ver aqui. Cruzamento. E a bola foi pra tiro de meta. E vai a seleção egípcia. Então bateu o tiro de meta. É o Chenaui. É o Chenaui, goleirão do Egito. É o Chenaui. Ah, 2 contra 1, brasileiro. Descendente direto de Tutankhamon. e o Hulk. Tentou ganhar a bola, só cedeu o lateral para o time egípcio. E vai aí o time alvirrubro tentando atacar o Brasil. Não adianta a marcação, talvez chegue uma hora que seja necessário. Tem que ganhar esse jogo. Tem que começar bem a Olimpíada, tem que começar com moral. Olha só, mais um lançamento. Eles estão bons, hein? Eles são bons, o time egípcio não é bobo, não. Não é à toa que é um dos dois, acho que representantes da África no torneio. Vocês têm um ou dois. São quatro europeus, dois sul-americanos. Lembrando que o Brasil já foi desclassificado nas Olimpíadas, uma derrota trágica contra a Nigéria. A Nigéria jogando com 9, cara, eu não me esqueço. Camarões estava jogando. Camarões. Olha só, pode ser agora. Camarões estava com 9, foi um ano depois, foi uma vez depois da Nigéria, né? A Nigéria estava ganhando por 2 gols. Se levou a uma virada. Vai, Nigéria, é com você agora, Percy. Então continuamos aí na nossa primeira batalha dessas Olimpíadas. Vai Brasil, pela lateral direita, tocando a bola, atravessando o campo, com categoria. Quem vem? Chamou atrás, reconstruindo a jogada. E botou a bola no pé do Neymar, tocou de trás, zagueiro para o meio de campo. Vamos Brasil, a gente quer ver você jogando bola. Enfiada dentro da área, o chute é gol! Gol! Gol! Gol! Do Brasil, Rafael! A jogada pela lateral direita, toque de bola, infiltração na área, sobrou para ele no meio da área e botou na caixa. O filho do Tottenham não segurou. Passou ali por baixo dos braços do goleirão. A bola ia originalmente para o Neymar, mas de qualquer maneira, belíssima jogada do Oscar. Que enfiada, o Rafael pegou, se antecipou e deu conta do recado. É isso aí, o goleirão também teve desvio, mas acho que o goleirão aceitou essa. Ele estava meio mumificado no lance. Vai Brasil! Presenciamos aqui o primeiro gol da seleção nessas Olimpíadas. As meninas já ganharam de 5 ontem. Uma bela apresentação. De quem que será as maiores chances de medalha? Das meninas ou dos garotos? É difícil de dizer, Acho que talvez dessa vez seja a vez das meninas. Eu torço muito por essas meninas abnegadas da seleção brasileira de futebol. E agora o Egito, que quer se classificar entre um dos dois, que vai para a segunda fase, eu acho que é isso. Vamos tentar, não ser pior que a Record, eu vou tentar descobrir se tem quartas de final ou não. É isso mesmo, primeira fase, grupos de 4, né? 4 grupos de 4 na primeira fase, isso eu tenho certeza. E eu vou já te dizer se temos quartas de final ou se é só um classificado, vamos ver. Laurindo aqui buscando as informações. E o Egito no ataque, lateral, cobrança lateral, bola na lateral esquerda aqui do Egito. Centralizou o jogo. Deu um golpe ali, meio rasteiro. Volta para a lateral. Lá vem o Egito. A seleção bem postada na sua defesa. Egito tocando bola. Número 6 para o número 7. Deu uma canelada lá. Falta marcada. Rômulo levantou. Meia egípcio. Vamos Brasil. Egito com a bola parada. Tocou rasteiro de lado. Na ponta direita, voltou a bola. Dentro da área. A bola sobra limpa para o goleiro. É isso aí, segundo o guia da Copa do Sport Mania, nos dois melhores de cada chave se classifica para o mata-mata da competição. Então vai ter quartas de final, semifinal. Então o Egito quer ficar com uma das vagas, é claro. Disputa com Brasil, Bielorrússia e Nova Zelândia. Então o negócio é o seguinte, os caras vão ter que tentar arrancar esse empate, pelo menos da seleção brasileira, para ou ganhar os outros dois jogos. Então acho que eles não vão poder, não vão querer ficar muito atrás. O Brasil não é tão bicho papão assim, a ponto de uma derrota por 1-0 ser um bom resultado. E lá vem o Brasil tocando bola. Estão caçando o Hulk em campo. Eu quero ver ele ficar nervoso. Vamos, Brasil. Pede tranquilidade, zagueirão. Quarto zagueiro do Brasil. E lá vem com o Rafael, o autor do gol. O time está pedindo tranquilidade. Um para o outro, tocando a bola. Que sabe fazer inversão de jogo. Vamos agora pela lateral esquerda. Neymar com a bola. Hulk meteu o peito na bola. Quem vem lá? Rafael de novo? Rafael tentando montar a jogada. Desarmado, desarmado pelo time egípcio. Vai lá, Lindo. É isso aí, o Egito tenta mais um lançamento. Bela interceptação do Rafael, do Thiago Silva. Thiago Silva foi bem nessa. Se passa uma bola dessas, é perigo. É isso aí. E aí vai a seleção do Egito na sua intermediária. O que eu disse, o Egito vai ter que atacar mais, o Egito vai ter que agredir mais. E falta. É isso aí, trazendo aqui um pouco de informação inútil. O Brasil já enfrentou o Egito desde 2011 6 vezes e ganhou as 6 vezes. Até 2000. Até, inclusive, mas deve ter sido mais, não é possível. Não, não, então, é isso aí, seis é isso jogos, aí. Só 6 jogos, o Brasil ganhou todos eles, 6, dizendo que 4 foram na casa do Egito e o Brasil ganhou. Isso aí, o Egito, um grande freguês do Brasil, vamos ver. O Brasil tem uns fregueses no futebol, mas estão acabando. Vamos ver, nós queremos saber o seu palpite, amigo. Mas 4-0 o palpite do amigo, mas vamos ver o Brasil atacando primeiro. É isso aí. 4-0 o palpite aí do nosso grande Angelino, o nosso amigo aí que está frequentando a rádio aí. E aí vai Marcelo. Olha só, Neymar. Vamos ver se o Neymar começa a dar o seu espetáculo. Olha só, vai sozinho. Ah, Neymar, assim não, meu filho, se consagra. Tá todo mundo esperando muito de você nessa seleção. E o Brasil perde a posse de bola. Tá o Egito. O Egito vem descendo. Vem descendo, agora voltou. Botou uma ré o Egito, tá voltando para trás. Agora sim, olha só, na direita estava livre o jogador do Egito. Agora a tentativa de subida na área, mas o Brasil interceptou e agora pode ser um bom contra-ataque. Olha só, Marcelo. É isso aí, Neymar. Não é Marcelo, não é Neymar. Vamos ver, que belo lançamento pro Marcelo. Tem que chegar. Pode ser agora. Não tem ninguém dentro da área, tá muito travado, tendo de costas pro gol. O jogador que era Marcelo. E aí vai o Egito pra frente, mas retoma o Brasil no meio de campo. Retoma o Egito no meio de campo. Agora deixa a bola sair, não. Arruma aí a casa na sua defesa, o time do Egito, e vamos ver vai acontecer. Eles também usam essa tática de ficar tocando a bola até abrir o espaço. De novo, a direita está muito livre e é para lá que vai a bola. Vamos ver a tentativa do Egito. Tem jogadores já na área. Volta a bola, vai tentar o ataque. Volta para o seu campo de defesa. Vai. Muito bem postada a zaga brasileira. O Egito não consegue achar uma brecha. É isso aí. E o Brasil retoma a bola. Tem reclamo de falta do jogador egípcio. Vamos ver o Neymar. Vai pra cima. Agora é a hora de ir pra cima, que a defesa está desarrumada. Olha só, driblou um. Neymar deixou o outro no chão. Põe pra dentro da área. Desistiu. Foi falta. O que aconteceu? Desistiu da bola. Acho que ele adiantou muito. Percebeu que não ia chegar na bola. Mas olha só, ele decidiu dar a corrida na hora que ele viu Estranho, né? Porque dava pra chegar nessa bola, será que ele teve alguma contusão? Não parece. Não parece. Acho que ele simplesmente percebeu que viajou forte e desencanou geral. Então vai aí o nosso Tutankhamon Júnior. Esse aí. A bola está com o time do Egito no seu campo de defesa. Vai chegando. Aí. Tentando passar a linha que dividiu o campo, mas agora o Brasil adiantou um pouco a marcação. Olha só. Boa enfiada, mas ficou com o time brasileiro que deve aproveitar melhor essa hora que o Egito está se jogando um pouco para o ataque. E quando perde a bola, aí ele se reagrupa rapidamente. Né? Esses times aí muitas vezes se destacam pelo. Esses times que não tem muita habilidade pelo preparo físico, né? Então tem que aproveitar enquanto os malucos não voltam para trás. E aí vai com você, Percy. O jogo vai seguindo de maneira tranquila, meio morno. O Brasil cadenciando a bola. Despontado para ataque. Quem chegou? Driblou o goleiro. Tocou para trás. Hulk. Gol! Leandro Damião! Gol! Gol! Gol do Brasil! Falha incrível do goleiro. É o Hassaui, né? É o Chenaui. Falha incrível, não foi para a bola. O Oscar pegou, outra vez participação decisiva de Oscar no gol. Beleza, é isso aí, é assim que a gente quer ver a seleção brasileira. Olha só, recuou. Quer dizer, a bola era pro goleiro. O goleiro resolveu não sair. O Oscar não quis bater pro gol. Foi muito esperto. Ah, mas essa bola era do goleiro ou do zagueiro. Tudo bem, o Oscar, que não tem nada a ver com isso, aproveitou e tocou a bola para Leandro Damião. Leandro Damião chutou, passou por baixo das canetas do egípcio e a bola está lá na rede. O segundo gol brasileiro, Brasil 2, Egito 0. É isso aí, Brasil, Brasil, Brasil. Agora o jogo fica mais tranquilo, a gente já está começando a celebrar uma vitória, a primeira vitória do Brasil. Calma, ainda falta muito. 2-0 é conhecido como o placar mais perigoso do futebol, mas com o futebol que o Egito está apresentando, não parece que teremos surpresas, não. Então vamos lá, Egito com a bola pela lateral direita, tentando desarmar o Brasil. Empurrou, o juiz marcou falta. Fati. Opa! Não, a falta foi pro Egito. Marcelo também não acreditou. Lá vai Egito, sempre ali pela lateral direita. Cruzamento na área, interceptado. Lateral para a seleção egípcia. Demora para repor a bola. Marcação muito forte do Brasil, não deixa espaço. Olha lá, a bola parece ter o símbolo do Corinthians, viu? Não, é uma bola melhor do que isso. Não, parece que é um estilo piramidal, cara. Uma pirâmide na bola. Foi falta, hein? Pediram falta, mas o juiz não deu. Lateral para o Brasil. Mais uma vez o Hulk. Foi lateral, foi lateral. Mais uma vez o Hulk. Estão mexendo com o Hulk. É ainda no estado de David Banner, olha só. Lembrando que falhas de defesa não estão por monopólio do Egito. Então a gente o goleiro quase que entregou o ouro, o Neto. Não se decide ali quem vai bater o lateral. Um deixou pro outro, deixou pro um, conseguiram. Lá vem o Egito. Vinha. Obrigado pela bola. A zaga brasileira desarmou. Epa, dormiu no ponto. Vamos acordar, Brasil! A gente quer mais! Agora, decididamente, o Egito vai ter que descer, né? Lá vem o Egito, tocando a bola. O zagueiro e o Brasil tá bem espalhado no campo. Tem, mesmo no ataque do Egito, o nosso centroavante continua ali na frente, pressionando os zagueiros. Não tem muito espaço mesmo para jogar. E a comitiva olhando se falta bastante, tem algum tempo ainda para fazer. O Egito tem que fazer pelo menos 2 gols para marcar um pontinho aí nessa primeira fase. Cruzamento lateral direto para a área. O Vuca tira, Brasil. Briga pelo meio de campo. Neymar com a bola. Está livre, tem espaço. Olhou para o zagueiro, deu uma pedalada. Cortou para a esquerda. Olha lá, deixou limpa a bola na lateral esquerda. Voltou. Golaço! Gol! Golaço do Neymar! Criou toda a jogada, botou na esquerda, devolveu na cabeça, foi pro fundo da rede e dedicou o gol ao seu filhote. Gol de Neymar! Brilha a estrela! É isso aí, ele fez toda a jogada, uma enfiada preciosa na direita. O Damião pediu, mas ele deu na cabeça total do Neymar. A bela jogada, eu acho que foi o Marcelo que fez o cruzamento, é isso? Que levantamento, hein? 7-0 é o novo palpite. As apostas estão rolando, 7-0 é o mínimo. É isso aí, Neymar, esse garoto de ouro da seleção, joga muita bola. Já provou com títulos e tudo mais. É isso aí, agora vem descendo o time egípcio. E puta merda, bela dividida. Rafael sem falta e a bola do Brasil 3-0. É, agora o Egito vai ter que pensar em não levar uma goleada histórica mesmo. Quando chega numa altura dessa, já não dá mais muito para pensar em recuperar, você tem que pensar em fechar mesmo. Realmente, o Brasil aí, a gente começa já. Acho que a gente já está em clima de festa. Ah, será que já ganhamos essa medalha? Ah, nem pensar. Olha só, descendo o Brasil, quem sabe o quarto. Vamos ver aí, ó, dentro da área já. Olha só o que o Neymar tentou fazer. Tentou dizer que foi pênalti, mas acho que não foi nada. Foi um pouco de... Comeu grama, exatamente. E aí, lateral pro time egípcio agora. Mas é, jogo tranquilo. Por enquanto, uma bela estreia do time brasileiro. Os egípcios já não têm mais aquela confiança de fazer jogadas, equilibraram o jogo até os 15 minutos. Ó a cara do Hansi, o técnico egípcio. Esse é descendente direto de Ramsés. É, são todos o pessoal dos faraós mesmo. E, na verdade, eles tiraram os militares que estavam no poder e resolveram pôr os faraós de novo, né? Isso aí, essa foi a primavera árabe. É, vamos aí com o time brasileiro no campo de defesa, quem sabe mais um gol ainda nesse primeiro tempo, quem sabe, nós queremos ver gol, é isso aí, a gente tem saudade da seleção brasileira que fazia muito gol. E olha só o tufo de grama. O tufo de grama que o Neymar mastigou, hein? É, ele mastigou e não conseguiu ruminar inteiro, olha só por baixo das pernas e vai levar cartão, hein? Leva cartão, jogador egípcio por porrada. É, ele porrou o Rômulo. Levou o cartão amarelo, Goma! Salé Goma! É, ele deu um carrinho, falta mais feia. E mereceu, porque ó, levou lindo por baixo das pernas. E não teve dó do Rômulo. Se o Rômulo não tira o pé. Se o Rômulo não tava com o pé no chão, provavelmente teria sido uma confusão. Salé Goma, número 13 do Egito. Leva o cartão amarelo. E tá tudo bem com o Rômulo. 3-0 pro Brasil, jogo tranquilo. Vamos ver como que continua aí. É isso aí. Vamos descendo aí com a seleção brasileira. Do lado direito com o Rafael. Vamos ver aí. Jogando só... bonito a seleção canarinho, 3-0, um minuto a cada 10 minutos, um gol a cada 10 minutos. É, por enquanto tá nessa média, ficando assim é 9-0. Mas não sei se dá pra garantir isso. Geralmente o pessoal tira o pé justamente para não levar muita porrada, né? Porque depois que o Taka ganha o jogo, o pessoal não gosta muito de se expor. Mas vamos ver, não tem que entrar nessa lógica, tem que entrar na lógica do espetáculo, espírito olímpico, Barão de Cobertã. É isso aí, é... vai o Brasil descendo, mas o Egito já retoma a posse de bola e tenta sair. Tenta sair na sua intermediária, é isso aí, tem que jogar bola, tá perdendo, tem que jogar bola, é isso aí. E o Brasil firme na defesa ainda, lateral para o time egípcio. É, o time das pirâmides, o time do, da Esfinge, é isso aí. E aí vai o time brasileiro e vai com o piercing. Vamos lá, piercing. A seleção brasileira toca a bola tranquilamente no seu campo de defesa. 3-0 para o Brasil ainda no primeiro tempo. Silva tentando para a lateral esquerda. É isso aí, trazendo um pouco mais de cultura aí para a galera. É, o Egito, né, ele é um país que está situado a 26 graus e 2 minutos ao norte e a 29 graus e 3 minutos ao leste. E ele tem uma população estimada em 2008 de 81 milhões. E se você quiser ligar para o Egito, você vai ter que usar o código telefônico mais 20. É isso aí, uma informação do Egito aí para galera. Obrigado pela informação, Massacration. Vamos lá, todo mundo ligando para o Egito. Oh, tem cabeçada na, dentro da área brasileira. Sorte que foi para fora. Levou um pouco de perigo, realmente, se ele tivesse, ele estava em boas condições para cabecear, se cabeceasse decentemente, ele rolaria, se não fosse mais sólida que as pirâmides, a cabeça do sujeito, ele... Pegou na quina da cabeça, é exatamente isso que existe. Vamos, Brasil! Aí o Brasil para mais um ataque, inversão de bola para a lateral esquerda, quem vem lá? Juan, não... O Marcelo perdeu a bola na tentativa de toque de bola. O Egito para o contra-ataque, não teve habilidade suficiente. A bola brasileira. Bola pinha para lá, pinha para cá. Opa, zagueirão ali. Tirou o atacante de lado. Fez a inversão para a ponta esquerda. O Egito com a bola. Não conseguindo penetrar a zaga brasileira. Lá vem eles, desarme. O Brasil vai com tranquilidade, não tem pressa. 3-0 já garante os 3 pontos para subirmos para a segunda fase. Ainda é uma longa trilha durante esse mês das Olimpíadas. Não vamos se desgastar também agora, né, Laurindo? Não pode, não precisa se matar, tem que ter jogar sério. Você não pode abandonar a seriedade, tem que ter consciência que tem o outro time do outro lado. Se vacila, mano. Hoje em dia, assim, se vacila, leva sim, coço. Não, vai, vem. Não vai acontecer isso, claro que não, o Brasil joga sério. Só não precisa, o que você disse, não precisa se matar. Lá vem o Egito subindo para o ataque. Desarme brasileiro, a bola é nossa, não, ixi, tocou errado, a bola voltou para os pés do egípcio, levantamento na área, tira a zaga, bota para a lateral, ainda é nossa, chutão para frente. Desde quando a gente ouve os apitos aí, mas não é do juiz não. A torcida. Lá vem o Egito, belo toque de bola, tá, opa, rasgou a zaga brasileira. Está um verdadeiro ping-pong aqui, a zaga chuta, volta para os pés do Egito e lá vem ele novamente. Agora pelo lado esquerdo do campo. Tá aí todos os ancestrais dos faraós, ancestrais não, né? Os filhos dos faraós. Os faraós. Não, vai saber os faraós, podem voltar, né? Pode voltar, então, pode voltar. Deve... Não, assim. É possível que tenha os ancestrais aí em campo. Tem essa todo... história, uma coisa que eu não curto é essa história de melhor jogador de todos os tempos. Como assim? todos os tempos, inclui o futuro. Então, como assim melhor, maior goleador das Copas de todos os tempos? Uma bobagem completa, é só até amanhã. Exatamente, só, não é necessariamente todos os tempos. É como diz aquela música, os melhores jogadores de todos os tempos da última semana. É verdade, Titãs. Vamos, Brasil, pela ponta esquerda. Quem vem lá? Falta. O juizão não dá falta. Opa, foi falta. Falta o Leandro Damião e ainda deu uma bronca. Levou uma dura ali, o camisa número 7. Alfat. Vai, Laurindo. Narra um gol, brasileiro. Eu tô com a maldição do Capitão Caverna, que não conseguia narrar os gols, né? Mas tudo bem, o que importa é a seleção brasileira da sorte. É isso aí. Continuamos assim, eu proponho que o Percy narre todos os jogos inteiros, que ele já tá pé quente. É o nosso novo narrador pé quente da Capivara. Mas vamos ver agora, a bola vai ser alçada para a área do Brasil, do Egito. Quem sabe agora o quarto gol, hein, Prandinho? Olha só, na área, sobrou, pegou o goleiro! Boa jogada do Brasil, mas pegou o goleiro muito bem dessa vez, se recuperando parcialmente do vacilo do segundo gol. Quase, Laurindo, quase! Quase, foi boa jogada do Brasil. Vamos ver aí, vai descendo o time do Brasil. Marcelo, olha só, pode ser! Boa jogada, o Brasil está tentando ainda um quarto gol nesse fim de primeiro tempo. Manda a bola pro campo de defesa. E agora manda a bola para trás com o nosso amigo Neto. E aí toca a bola no campo de defesa, seleção brasileira. Não, tenta não rifar a bola. Levou falta na defesa, é o que eu digo. Quando o time está perdendo 3-0, às vezes começa a perder a cabeça. Isso pode arriscar a integridade física. Ou o Oscar, ainda que acabou de ser vendido, né? Bilhões de dólares ali pro Chelsea. É, não pode machucar o Oscar, não. Vamos ver aí. Seleção brasileira com Neymar. Vai tentar a jogada. Tocou mais atrás, vai pra área, olha só, só encostou na bola o brasileiro, não conseguiu empurrar o Hulk. É, o Hulk agradece, tudo alegria, 3-0. Vamos ver, ele nem raspa na bola, não consegue chegar na bola o Hulk. A bola vai saindo mansamente pela linha de fundo. E aí, vamos o Brasil, vamos lá, minha seleção brasileira, vamos lá, que nós queremos ver o Brasil jogar esse screte canarinho. Vamos ver aí, agora tocando a bola meio minimalisticamente. Olha só que boa bola, pode ser agora o tentou a penetrada da área, foi boa a intenção, que não estavam bem posicionados os jogadores para receberem dentro da área. E vai ter mais uma chance de ataque do time brasileiro. Vamos lá, meu Brasil brasileiro. Inverte a bola agora na direita. Toca a bola com o jogador que é o Oscar. E tenta mais atrás. Agora vai perder a bola. Não, não perdeu. Tá com o Brasil ainda. Mas não sabe muito bem o que fazer com a bola. Agora toca mais atrás com a zaga. Vamos descendo aí. Vamos descendo e agora vamos subir de novo esse cara. Toca atrás, parece que está esperando terminar esse primeiro tempo a seleção brasileira. Ciente do trabalho bem feito. Pode ser agora. Esse é o candidato ao prêmio Morse de passe mais telegrafado. E aí vai seleção egípcia. Toque de nuca ali do egípcio. Coisa sensacional, né? Coisa que a gente não conhece. Falta por aqui. Falta pro Egito. Eu achei que, sei não, essa falta, hein? Achei que foi meio na bola essa falta do Mohamed. Deu uma deu uma como se diz, uma gambiarrada aí, deu uma valorizada, mas de qualquer maneira está marcada a falta. Barreira fica em cima da linha da grande área. Pode ser perigoso para o egípcio, para o Egito. Pode ser perigoso para o Brasil, né? Bom para o Egito. Falta boa para o Egito. Olha só. Vai cobrar. Bateu para fora. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. E nisso aí a gente está vendo o gol da Senegal? Não, o gol da Inglaterra, né? Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha. Esse aí, simultaneamente, está rolando um jogo de Grã-Bretanha e Senegal. O gol acabou de sair lá. Foi aos 20 minutos. Acabou assim, né? Foi nos 20 minutos do primeiro tempo, feito por Greg Bellamy. É isso aí, o gol da Grã-Bretanha. 1, Senegal 0. Ao mesmo tempo aí do jogo do Brasil. E a Grã-Bretanha e Senegal que fazem parte do grupo D, junto com a Espanha e o Japão. Certo. E agora um minutinho só, já foram 20 segundos desse fim de primeiro tempo, desse tempo extra. E é isso aí, belíssimo primeiro tempo, belíssimo resultado do Brasil no primeiro tempo. Não pode vacilar, é isso aí, quem sabe mais um ataque para a seleção brasileira. Vai aí, driblou, conseguiu sair na força física, mas de três não deu. Marcelo tentou sair e o juiz vai pedir a bola, hein? O juiz vai pedir a bola. Olha só, vai acabar o primeiro tempo. Acho que o juiz vai apitar, tá olhando pro relógio. Brrr. Apita o árbitro, é isso aí. 3-0 pro Brasil. Gol de Neymar. Gol de Rafael. Gol de... Leandro Damião. Isso aí, vamos ouvir um som agora durante uns minutos e daí... Quem sabe a gente volta pro segundo tempo e sai mais gol ainda. É isso que a gente está querendo muito nessa seleção brasileira. Já vai sair aí uma Danira Barbosa aí. Seja o que Deus quiser. We'll be right back.

Aí vocês não param de chegar gente aqui no nosso telão. Está lotado aqui o evento esportivo. Está absolutamente lotado. Agora chegou a plateia. Ah, é, chegou a plateia porque a plateia estava tava baixa. Tá no bar, galera, tava no bar. É isso aí, aqui na Inglaterra é assim, você fica no pub até 5 minutos antes de começar o jogo, aí entra para o seu lugar lá, bonitinho e tal. Por isso que não precisa vender goró no estádio, porque o pessoal fica gorosando. E aí, olha só, não para de vir gente aqui, olha só o Egito. Ah, a bola foi para tiro de meta. É isso aí, tentou o lançamento, os egípcios já não tem aquela... toda aquela animação que tinha antes. E a seleção do Brasil vai tentar tocar a bola pra frente. É só o goleiro que é Neto. E aí rifou apenas a bola. Mas olha só, quase retoma a bola. Olha só, jogando com raça ainda o Brasil, apesar dos 3-0. Olha só, chegando junto. E pode ser uma boa jogada pro time egípcio, mas o Neto saiu do gol agora com segurança. Nossa senhora! Meu Deus, o que eu vou dizer lá em casa? E aí. É isso aí. É, e o rádio te escuta também, esse é o problema. É o seguinte, nós estamos aqui no Rádio Livre Capivara. E nós estamos aqui na transmissão do jogo do Brasil-Egito no Capivara Total na Olimpíada. Ao vivo, direto do... Ao vivo, o Lucon, o nosso... o russo, que é o nosso representante em Londres, entrou numa tremenda, numa balada ontem. Foi cair, diz que encontrou a Amy Winehouse, mas a gente acha que isso não é verdade. Só sei que ele tá sem condições. Chega Bob Marley. Chega aí Bob. Chega Bob, é isso aí. Como vai, Bob? Bob Marley morreu, mas deixou a gente para continuar o serviço. E aí tá a seleção brasileira. Pode ser agora, hein? Pode ser agora o quarto gol. Vem chegando, olha só! Tropeçou nele mesmo, o jogador do Brasil, Neymar. Você tropeçou em você mesmo, tá reclamando do quê, meu filho? Se consagra, meu filho. E tá aí o time. Ninguém no ataque do Egito, o Brasil tá de boa. Isso aí, Marcelo. Então, é que o Egito tem novidade aí pro segundo tempo, ele substituiu o Mohsen e colocou o Salah no lugar. É, ele trocou um atacante pelo outro, vamos ver agora se o Egito consegue criar mais oportunidades de perigo para o jogo. É mais um do clã do Tutankhamon, né? A gente sabe que agora esse é o time dos descendentes dos faraós. É isso aí. Se vê pelo nariz, a galera. Tiraram os militares e agora vão voltar os faraós, essa é a Revolução Árabe. Primavera Árabe é isso. Agora vai o Brasil, vamos lá, que nós somos os bambas do futebol. Monstros sagrados, vamos lá, Neymar, vai lá, meu filho. Vai lá, meu filho, agora é falta, hein? Agora é falta, o juiz não deu nada, falou que o Neymar tá com frescura. O Neymar dá aquela risadinha chamando o cartão amarelo, né? É a chapinha do Neymar que tá atrapalhando ele. É isso aí. Chuteira amarela, eu sou maior careta, acho que chuteira com preta mesmo. Essa história de cara com chuteira azul, cara com chuteira roxa. Ah, eu sou um puta do careta, né? É isso aí. E aí vai a. Nossa senhora! Vamos ver a seleção brasileira, a seleção egípcia, aquele bate-rebate tradicional da reposição de bola, sobrou com o Egito. E aí vai dar falta, deu falta, o juiz, eu acho que foi eles que ele chamou a falta. Mas tudo bem, conseguiu. Estamos aí 5 minutos e 40 segundos É isso aí, vai descendo, vai a seleção egípcia tentar meter essa bola dentro da área do goleiro Neto. Marcelo, ó. Deixa, eu vou ficar de frente, mas por favor, deixa eu. Olha só, dá uma suada no nariz, Marcelo. A bola vai pra área, olha só o perigo ainda, tá no perigo, olha só na trave. Gol! a butrica pro time do... Alá, Salim. E eles todos reverenciando Alá. É isso aí, Alá é grande. E é isso aí, 3-1, né? Bota um pouquinho de pimenta nesse jogo. A seleção brasileira não pode vacilar. Olha só que jogada tosca. Travou, velho. Estava impedido o jogador do Egito, mas ele não participou do lance. Aí na trave e na volta o jogador estava impedido, mas não participou da primeira jogada. Olha só que vacilo. Ah, muito vacilo, hein? A dinastia Tutankhamon baixou agora. É isso aí. O ataque piramidal, né? Estrutura piramidal. Um dos Mohamedes ali. E agora tá na hora do Brasil fazer um gol para já matar a reação dos egípcios. É isso aí. Eu acho que o jogo ainda está sob controle. E aí vai. Sobrou a bola pro Marcelo, pode ser agora. Ah, não soube aproveitar o Marcelo, mas ainda estamos com a posse de bola. Isso aí foi falta, hein? Isso aí foi falta de novo. Opa! Agora deu tiro de meta? Não, deu. Deu falta pro time brasileiro cobrar. Pode ser uma boa jogada, é um chamado mini escanteio, né? Na verdade, praticamente escanteio mesmo, porque o sujeito tava dentro da. O cara chegou encoxando também, olha lá. Chegando junto, né? Chegou meio no esquema baile funk, né, do cara. É isso aí, assim que funcionou pra ele. Agora Hulk vai tentar centrar essa bola e quem sabe mais um gol do Brasil. Zilzil, olha só, boa jogada, mas não, na primeira trave tava o jogador do Egito. E agora tenta o contra-ataque, o time do norte-africano, mas não chega. Vamos ver o Brasil chegando, boa jogada pro Hulk. Bota na área, olha só, o goleiro pegou, mas foi boa jogada. Hulk tá assim, revelando um bom cruzador. Cruzou na cabeça, não foi com força suficiente a cabeçada do Neymar. Realmente o cabelo deu uma amaciada, senão teria sido mais forte. E o jogador do Egito não quis saber de brincadeira, não. Agora o Brasil ensaiou uma pressãozinha depois de levar o primeiro gol. E vai aí que o jogador que é Neymar. Aí pode ser agora, mais uma boa jogada do Brasil. Não foi nada, não foi impedimento. Olha só que boa jogada do Brasil, Marcelo. Vamos ver, Marcelo, olha só. Sobrou a bola, não, pro Egito. O Egito vai sair no contra-ataque, tentando complicar, tentando botar água no chope da seleção brasileira, mas desse jeito eles não vão conseguir nunca. Colocou sonhaque no chope dele. Nem se você, como diria Mirandinha, nem se você tivesse dois pulmões, você chegava nessa bola. Olha o cachecol dos caras. Olha só os caras. Como que o cara fica feliz de aparecer nesse estádio na televisão, torcendo o time que tá perdendo. E olha só, desenvolvendo uma úlcera ao técnico do Egito. Você vai ver que ele vai estar com alguns cabelos brancos no final do jogo. Tá nervosão mesmo, tá acabado, cara. É isso aí. Olha só, passe muito. Passe muito telegrafado. Nada a ver, né, na verdade. Nada a ver. E o time do Egito tenta passar a bola pro campo de ataque. Vai o Egito. Olha só que boa jogada, mas Marcelo retoma com muita raça. Esse time do Brasil tem raça também. E vai jogar no meio. Agora a seleção brasileira, vamos ver se sai o contra-ataque, né? Agora o Egito anima e vai tentar sair pro ataque. Olha só que boa jogada. Olha o ataque agora, Brasil. Meu filho, mata Tira essa nada. Bola, meu filho. Não matou a bola do Damião. Olha só o lançamento. Acabou saindo por cima do Damião. E aí, ao Senau, descendente direto do Tutankhamon, vai. Jogou a bola, você viu o poder dele, né? Derrubou o jogador. Poder do cajado, olha só que marcada, vai sair o segundo do Egito. Vai sair o segundo. Não saiu. É muito ruim jogar o time do Egito. Não pode perder o Salah. Não pode perder um gol desses. Não, é claro que eu não queria que saísse, galera. Mas, putz, que marcada do Marcelo. Mas assim, absurda. Aí ele teve tudo pra fazer o gol. Certo. Se fosse uma criança de 3, olha só. É, o Egito tá tentando azedar o jogo aqui pro Brasil, hein? Tá na hora de sair esse quarto gol brasileiro. Vamos ver. Aí chutou muito mal. Salem Gomá, que já tem o cartão amarelo, chutou a bola pra lá de Marrakech. É isso aí. É isso aí, Salem Gomá. O Marcelo falou assim, nossa senhora, me livrei de uma boca, eu fiz uma puta cagada. E aí vai a seleção. E mais informações com o Massacration. Isso aí, informações quentinhas aqui do nosso internet. Então os jogos que tiveram hoje foram Honduras e Marrocos, saiu 2x2 nesse jogo. México 0, Coreia do Sul 0. Massacration vem, o Brasil chegando, pode ser agora, olha só. É só bater, é só bater, tentou levar a marcação, podia ter batido de primeira. Continue, Massacration, por favor. Opa, desculpa aí, desculpa atrapalhar o jogo. Mas tivemos também Espanha 0, Japão 1, isso mesmo, Espanha 0. Uau, hein? Emirados 1 e Uruguai 2, Gabão 1, Suíça 1, Bielorrússia 1, Nova Zelândia 0. E agora tá rolando Brasil 3, Egito 1. De novo Massacration. Vamos ver o Brasil chegando. Olha só, boa jogada. Pode ser agora o quarto. Olha só, chutou por cima. Cruzou muito alto essa bola. Continua a informação, Massacration. Isso aí. Junto com o jogo do Brasil, tá rolando também Reino Unido 1 e Senegal 0. Isso aí, a gente tem um intervalo lá. E vamos aí, vamos ver. Vamos ver o que está essa pressão do Egito. Como que foi, a Nova Zelândia ou a Bielorrússia que ganhou? Ah, tá. Então tá. Bielorrússia, que é o outro jogo do grupo do Brasil, Zil, né? É, exato, né? Nova Zelândia é, exatamente, é o outro jogo, né? Exatamente, os times jogam dentro dos grupos primeiro, é isso aí. E vem chegando o Egito de novo, olha só que boa jogada, mas... Ah, não pode ficar brincando aí dentro da área, né? Alto lá, né, galera? E ó, sobrou a bola de novo pro Egito, mas melhor assim. Bola pro mato, jogo de campeonato, passe telegrafado pelo Morse. E aí, olha só. Olha o chapéu, olha o chapéu. Olha outro só, chapéu. De novo. E aí? Não, agora foi falta do brasileiro, sendo brasileiro, mas sobrou. Vamos lá pra dentro. Ah, meu filho. Ah, mas não, ainda tem certo, deu certo ainda. Vamos ver a jogada, só tem um jogador dentro da área. Fingiu que ia passar. Mas ficou com a posse de bola. Vem do Brasil, tá certo, abrindo os espaços. Quem sabe agora o quarto gol, vamos ver. Ah, mas o drible não vai, né? Ô juizão, ô juizão. Vai. Agora marca a falta. Não marcou no brasileiro, não marcou. Hulk começa a deixar seu esquema David Banner pra trás e tá ficando verde, hein? Hulk ainda vai. É isso aí, é isso aí. Já tá rasgando a blusa dele. Daqui a dele, pouco vai estar rasgando pro delírio de Fidel. Daqui a pouco vai rasgar. É isso aí, Hulk, que é o orgulho paraibano. Esse Hulk saiu do lado da base da Paraíba e tá aí ficando nervoso nos campos da Inglaterra. Vamos ver o que vai dar isso aí. É o Hulk, jogador do Porto. Eu tô com medo, né? Do Hulk. Olha só. O Hulk é da Paraíba. Nossa. É. O Hulk é da Paraíba, eu não sabia disso. Juntou então o Hulk com a mulher macho, cara. Ah, é verdade. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Mas acho que no caso é o Hulk mesmo. É, vem aí o Egito, olha só o perigo, olha só sobrou. Dentro da área, olha só que cagada, olha só. Pra fora essa bola. O cara renega aí Maomé, renega o profeta, depois de errar essa bola. Não, a culpa é sua, a culpa não é do profeta, meu amigo. Ele não vai pro paraíso com as 40 virgens dele. É 72. 72, aumentou. É, espero que os cara mais radical do Islã não estejam ouvindo essa transmissão, senão tá todo mundo. Tá fudido, né? Salman Rushdie, que o diga. É isso aí, o Fatih. E vamos aí, o Brasil, olha só, isso foi falta, hein, juiz? Obstrução. Mas não, ninguém tá com vontade de dar obstrução pro nosso amigo que é Neymar. O pessoal já sabe da fama de Caicai dele. E vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil. Mas na verdade quem tá vindo é o Egito, Egito, Egito. Vamos aí, olha só, retomou a bola. O Caicai desgraçado. Vai Marcelo, você já fez sua cagada no jogo, hein? Agora tá na hora de jogar bem. Agora pra botou a bola pra frente. E tentou acabar a ponta, conseguiu. Falta. Conseguiu, mas isso não foi falta na minha opinião, não. Porque o cara já tinha perdido a bola e forçou a bagaça. É isso aí. Vamos ver quem sabe uma bola alçada para dentro da área. É isso aí, vai Neymar. Vai, vamos ver. Fez o pivô. Ó, o calcanhar assim, que vai, né? Esse calcanhar também. Olha só que bela bola. Voltaram os lançamentos de Gerson do time do Egito. Marcelo também perdeu essa. Vai, vai goleirão. Não, mas ele não pode esbombar pro meio da área, meu filho. Primeira aula como goleiro. A primeira aula você aprende é isso, não esbombe para o meio. Não, não, pra esbombar pra marca do pênalti você não pode, meu filho. Vai, Brasil, a seleção brasileira. A torcida brasileira está eufórica. Muito eufórica. Aqui na Capivara dá uma festa maravilhosa. A gente não sabe direito, mas parece que tem mais de 1000 pessoas aqui na Rádio Clube Capivara. Mulheres do balcão, em cima dos balcões, então é um delírio da torcida. É o delírio da torcida, é uma maravilha, é uma coisa linda essa torcida brasileira na Capivara. Mas o Brasil merece um jogo melhor. Rafael vacilou, ele andou errado, ele pisou na bola. E aí, como diria aquela velha canção... E aí o Egito com 18 minutos do segundo tempo. Tá aí, né? Tá na dele o Egito. Mas o Brasil retoma, quem sabe o quarto gol agora. Eu acho que o Brasil tá com vontade de fazer o quarto gol. E pode ser agora, olha o Neymar. Vai, meu filho. Ah, não, assim, Neymar. Meu filho. Assim é melhor você tentar driblar, Neymar. Né? Você vai passar a bola no meio de 4 jogadores dos caras. Neymar. Neymar é um excelente jogador. Olha só que perigo o time do Egito. Cruzamento não vai pra ninguém, não vai pra ninguém. Pode sair com calma a seleção brasileira. O Egito sabe também que se sair com tudo, vai levar gol do Brasil, que tem jogadores muito habilidosos. Não é só o Neymar, não. Nós temos aí o Hulk fazendo às vezes de ponta esquerda. Estamos jogando aí na defesa, isso aí, vamos tentar, vamos lá, meu Brasil. Vem chegando a seleção brasileira. Meio para trás ainda, mas isso aí não precisa ter pressa agora sim, conseguiu, mas ficou no meio de vários jogadores dos caras. Aí não adianta, né? Aí fez falta, opa. Na bola do cara, hein? Também não empurra não, não pode... Entrar na pilha dos caras também. O Egito não tem nada a perder. O Brasil é favoritíssimo ao ouro. É, Sandra. Para aí. É um jogador, um juiz que não sabe falar nem português, nem muito menos árabe. Eu tava falando... imaginando isso agora. O que ele tava falando? O cara, rockstar, é, o cara tava falando Leblanc, com dois caras. Todo mundo finge que entende que eu quero autoridade, né, cara? Você vai falar que não. É bom que todo mundo você tá na aula, o professor fala. Você faz que cara de quem tá entendendo, não é? Pô. Nossa, concorda, só concorda. É isso aí. É isso aí. E o professor também não espera que você entende nada. Só espera que você faça a cara de quem está entendendo. Dele. Recebe o salário no fim do mês e está ótimo. E é isso aí. O Brasil tentando sair por na sua intermediária de defesa. Vamos lá, Brasil. Estão esperando esse quarto gol, hein? Vai aí pela intermediária do ataque. Pode ser um bom ataque do Brasil. Esse passe também foi telegrafado, hein? O pessoal avisa que vai passar ali. Olha só, agora pode ser, hein? Foi desarmado o jogador brasileiro, mas ainda estamos com a posse de bola. Bela invertida junto com o Marcelo, mas telegrafado de novo. E agora o contra-ataque do time egípcio, vamos ver. Olha só, pode ser perigoso a bola. Abriu, bela abertura. Eu acho que o rapaz estava impedido, não estava? Eu não sei, eu sei que estamos com 21 minutos. O nariz dele estava na frente, muito na frente. Bom, o nariz dele. Olha lá. É, o jogador fica impedido que o nariz mesmo estivesse atrás do meio de campo, né? Na verdade é uma napa. Essa napa aí entrou em campo, já tá em impedimento já, do outro lado. Faz, né, o Kate Richards parecer nariz pequeno, né? É isso aí, o tucano, né? Ele é um tucano, na verdade. Isso aí. E aí o Brasil na dele, também querendo acalmar o jogo, não querendo pôr pilha demais nesse jogo. Apesar de que eu vejo um jogo tranquilo. 3-1 pro Brasil. 66 minutos, com que... É difícil fazer as contas. 21-49. E aí vai... Assim não pode, né? Assim não pode, assim não dá. Assim não dá. Agora falta, o sujeito levanta a mão e fala, falta, fui eu, se quiser dar cartão é pra mim. O Mohamed. Mohamed chegando mais gente aqui. Não para de chegar gente. Não para de chegar, está lotado aqui. Olha só, mas que solada mesmo, hein? É isso aí, nós estamos aqui na... Rádio Livre Capivara, a melhor equipe das redes abertas, hein? Porque afinal de contas a gente tinha que ganhar da Globo, que não era difícil, agora ganhar da Record, pelo amor de Deus, se não ganhar da Record, nossa senhora, né? É isso aí, vai o Brasil, Brasil, Brasil. É isso aí, assim que se faz, os efeitos sonoros aí. Vamos ver, Brasil, vamos ver. Nós estamos querendo ver mais um gol, nós estamos querendo ver narrar mais um gol, eu quero narrar um gol do Neymar, eu quero narrar um golaço do Neymar. Vamos ver aí. Nós torcemos muito pelo Neymar. Eu acho o Neymar um grande jogador. Acho que pelo que o cara é, ele não é nem tão fitinho assim que nem o pessoal fala. Acho que o cara é de boa. E pode provar que é um herói do futebol brasileiro nessa Olimpíada. Então, por isso mesmo, tem que provar desde o começo, né? Aqui o pessoal não gosta de puxar saquismo, mas aqui é a narração crítico-ufanista. Nós temos a parte crítica e a parte ufanista. Certo, daqui a pouco a gente critica. Quando o cara for errar, a gente critica, pode ficar tranquilo. Aí o time egípcio vai tentar de novo sair para o ataque. Consegue trabalhar a bola aí no campo de defesa, avançando. E vamos ver. As vuvuzelas estão presentes nessa Olimpíada, hein? É, vuvuzela. É a torcida brasileira que sempre é um negócio muito bonito, muito vibrante. Tudo bem que vibra, cada 5 minutos ela faz um ciclo de vibração igualzinho 5 minutos atrás. Mas tá valendo, é assim que a gente quer. A gente quer uma torcida coerente, né? Vamos lá, Brasil. Pode ser agora, pode ser, hein? Agora, pode ser agora, hein? Conseguiu retomar, vai entrar dentro da área. Cruzou pro jogador do Egito. É pro jogador de amarelo, não pro de vermelho. Ó, vamos ver, retomou a bola. Pode ser boa a jogada agora. É isso aí. Na intermediária, o time brasileiro. Tá meio parado o jogo, né? O que tá acontecendo? Não foi. Os caras estão descansando agora, tranquilos. É verdade. E não para, multidão, ei! Somos um agora, chegou o Capitão Caverna pra dar sorte aqui. Vamos aí. É a seleção brasileira. É isso aí. Estamos aí com... O Ganso vai entrar, hein, galera? Paulo Henrique Ganso entrando pra... Não é o Pato, não. O Pato não, é o Ganso. Vamos aí. Brasil. Falta perigosa, pode ser agora. Eu tô achando que vai sair o gol do Brasil agora. Vai, Hulk. Hulk cruzou. Pra fora, pela rede, pelo lado de fora. E foi escanteio, segundo o juiz, é isso? Olha só, o Hulk bateu. Foi direto pra fora, foi porcaria nenhuma. Foi escanteio, foi nada, foi tiro de meta e olha lá. Paulo Henrique Ganso vai entrar no time brasileiro. para a saída de Hulk. Olha só que time, hein? Com Oscar e Ganso. Quem sabe se esses dois se acertarem, a gente fica com o meio de campo poderosíssimo. Lembrando da... que é, olha só os fãs do Hulk ali. O pessoal tá tudo triste, aí aparece a televisão para filmar, tá, fica tudo alegre. Olha só, o time brasileiro vai ficar com a bola. É tiro de meta para a seleção do Brasil, ziu, ziu, ziu, ziu. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Vai a seleção. Canarinho ganhando esse jogo. Nós estamos ganhando esse jogo, é isso aí. Agora. Vai aí a seleção brasileira, a seleção egípcia, mas a seleção brasileira retoma a posse de bola. Quem sabe agora a gente está louco para narrar mais um gol do Brasil. Ziu, ziu, ziu, ziu. Mas assim vai ser difícil. Vamos ver. Ah, olha o Ganso já aparecendo, hein? Belo taque de calcanhar. Ah, tentaram dar porrada no cara. O Oscar. Ah, foi o Oscar que deu o toque de calcanhar, não foi o Ganso, não. Foi bonito. É bonito. Vamos ver o time brasileiro. A bola não aparece. O que está acontecendo? A posse de bola do Brasil. A bola do Egito, olha só, estão surgindo os cabelos brancos aí no técnico do Egito. A úlcera, o cara já vai direto para o hospital para operar. E aí saiu o número 13, Salé Goma. Para a entrada do número 8, que a gente vai saber quem que é alguma hora, algum dia. É, o Mohamed, tem muito Mohamed, é Sali Serrab Ahmed. Esse é o Ahmed. Ahmed. Eles são de sobrinho de Maomé, né? Imagina. Tem muito Ahmed na Crislote. E aí, estamos aí com o time egito tentando chegar. 3-1 pro Brasil, zinzinho. Aí chegando pra área, mas sobrou pro Brasil. E quem sabe agora o contra-ataque, hein? Estamos vendo aí o Brasil contra-ataque. E aí o Marcelo lança a bola, que belo lançamento, mas muito marcado o jogador que é de Leandro Damião. Tem que chegar o resto do time do Brasil. Ah, sim não, meu filho, se consagra. Vai, Damião, assim, você se consagra, hein? Olha só que drible louco que ele deu, mas o juiz não marcou falta. Diz que ele atravessou o cara com essa carretilha aí que ele tentou dar. Cara, o que foi? É humilhação por ter levado a carretilha? Não, é uma cotovelada mesmo. Laurindo. A conta foi antes. Laurindo. Com licença. Esse jogo, Laurindo, tá emocionante. Estava acompanhando pelo rádio, pude chegar agora. 3-1, Laurindo. Então assume aí, Capitão Caverna. Perdi um gol do Egito. Quem fez o gol do Egito, Laurindo? Foi um desses malucos de vermelho. Algum desses malucos de vermelho aí, Laurindo. A butrica. É sintoma pra pânico tomar um gol do Egito ou não, Laurindo? Ah, acho que não. Não pode deixar os caras... A gente quase levou o segundo, só não levou porque os caras são muito ruins. E aí a coisa dele é embaçada. Foi uma falha incrível do Marcelo. Olha o Egito chegando ainda na área. Quem sabe mais uma falha, chutou, é gol. Foi em cima da falha, que coisa horrível, gente, número 11 do Egito, entrou dentro da área, pegou em cima da falha e enfiou lá pra dentro, um trauma, aí sim, Brasil 3, Egito 2, Laurindo, Capitão Caverna, pé frio chegando na rádio, que coisa horrível, olha lá, bola pra dentro da área, a zaga brasileira tá parecendo mais um queijo suíço nas costas do nosso zagueirão lá, olha lá, não fez nada, número 11, hein. Esse aí é o Romário do Egito. Não conseguiu dominar a bola, deixou ela pingar sozinho, mas emendou. Nosso goleirão com as mãos de alface mais bem plantadas do Brasil foi lá e não pegou nada. Esse aí é o segundo gol desse goleiro na seleção brasileira, Laurindo. É aquelas alfaçonas. Aquelas alfaçonas crescem. Bolinha. Ah, e o rapaz, goleiro brasileiro, mão de alface, acabando com a nossa alegria aí, 3-2, Brasil aí 76 minutos, isso quer dizer que faltam 15, né, pro final do jogo. Brasil correndo o risco de empatar com o Egito, Laurindo, será que o Brasil vai pra cima ou não vai, hein? Deveria ir, vamos ver o Capitão Caverna agora, pé quente, narrando os próximos minutos, narrando o gol do Brasil, Zilzil. Vamos lá, vou precisar um pouco... A gente manda pro Piercing que ele narrou os três gols do Brasil. Eu peguei os três gols com o professor Piercing aí, agora quem tá entrando é Alexandre Pato no lugar de Leandro Damião. Vamos ver se o Brasil vai pra cima. Eu aceito ajudas aí, se vocês me ajudarem a completar os nomes, porque como não estou narrando os 90 minutos, ainda estou aprendendo o nome dos caras, né? Por enquanto aí, por exemplo, esse número 5, esse cara é o piadista da seleção, né? Dizem que ele conta muito boas piadas nas entrevistas coletivas, é só a piada. Esse aí era o Sandro. Mais um entrando na seleção brasileira. O Brasil precisando ir pra cima pra não deixar vergonha, pra deixar uma boa impressão nesse primeiro jogo. O Brasil é intermediário numa troca de passes rápidas aí. O Egito já tá começando a se ligar no nosso posicionamento, já tá sabendo como se defender na intermediária deles. Brasil indo pra cima, não deixa a bola sair. Aí sim, descendo pela direita, troca de passes rápido. Pelo menos um troca de passe envolvente. Já tá na entrada da área, tentou cair lá pra dentro, não conseguiu o brasileiro, e o Egito já vem por mais um contra-ataque, hein? Segura o Egito. Olha o contra-ataque pelo lado esquerdo. Aqui nada demais, apenas um lateral. Esse aí pelo lado esquerdo deve ser o Mohamed, né? Número 10, não, número 5 é a Butringa. Todos são os Mohameds. É complicado. Vamos ver quem que saiu. Aí saiu justo ele, o fanfarrão Sandro, saindo, dando lugar pro número 14 do Brasil, o Danilo. Esse cara aí é bom, hein? A família Mohamed é muito grande. Muito grande, uma família bem famosa. É tipo da Silva aqui, né? Seria um rolê mais ou menos com esse, tipo José da Silva, enfim. Enquanto isso, o Brasil tentando ir pra cima, mas a defesa argentina, a defesa egípcia, se segurando bem. Neymar já com a carinha dele bem de triste. Um dos comentários que eu via enquanto estava caminho daqui é que Neymar está jogando bem melhor, não está jogando muito no Caicai. Você concorda com isso aí, Laurindo? Ah, eu acho que sim, ele está jogando legal. Ele fez a jogada do segundo gol, fez o terceiro. Eu acho que ele está legal, sim. Tem que chamar mais o jogo pra si, né? Agora tá, deu um embaçado no jogo. Vai aí, vamos ver. Brasil conseguiu entrar na área, tá livrão, emendou pra dentro. Ai, passa na frente de todo mundo. Marcelo, com sua cabeleireira, descendo pela esquerda, chegou bem. Faltou ou decidir se é pro gol ou se é pro Alexandre Pato. E é importante lembrar nesse momento que a moeda corrente do Egito é a libra egípcia. E hoje ela foi cotada a cada um dólar em 6,068 libras egípcias, é importante. Então, um dólar no Egito está valendo 6 libras egípcias. É, o dólar valendo mais do que a libra, então. Enquanto isso, os egípcios tentam botar a bola lá pra frente. Pra eles é um placar muito bom. Tá parecendo muito esse jogo de ontem, hein? O vexame do São Paulo em cima do Atlético Goianiense, hein? Foi traumático. O Egito vem descendo pela esquerda aqui com muita calma. Vai chegando bem pra cima. Defesa brasileira bem postada. Vamos ver se é um time de resultados, ou se não é um time mais que vai conseguir se compactar. 80 minutos aí de segundo tempo, faltando 10 para acabar, ou pelo menos o tempo regulamentar. Brasil 3, Egito 2. Tá bom, hein? Brasil já tá ganhando na estreia. O Egito vindo para cima. Mas tá de boa. Vai, Laurindo. Laurindo vai. É isso aí, Laurindo foi, mas agora vai narrar também. É, depois de ir, eu vou narrar. É, firmão, Laurindo. E lembrando pra todo mundo que domingo tem mais, hein, Laurindo? Capitão Caverna desde o começo, 11 horas da manhã, mais uma narração aqui, alternativa da Rádio Livre Capivara. É isso aí, a narração crítica. Olha só o time do Egito. Narração crítica. Vai que a festa é sua, fiel. Vamos lá, Brasil. Eu acho que vai sair mais um gol do Brasil. Tô com essa esperança, tô achando que é assim, que vai funcionar assim, que vai ser legal assim, que vai ser gostoso. Vamos lá, seleção brasileira aí, vai, mas agora quem vai é o Egito, os malucos de vermelho. Olha só, sobrou uma bola. O Egito tomou, mas falta em cima de Oscar, e foi falta mesmo. Os caras abriram a caixa de ferramentas. Como diria alguns, meu Deus. É isso aí, alguns diriam assim, a gente acabou de dizer, então nós estamos alguns entre alguns. Mais um entre alguns. Mais um entre alguns. E agora vai, olha só, não foi nada, não foi nada não, juiz, nem vem. Vai Neymar, vai você, meu filho. Ah, meu filho, mas vai direito, meu filho. Se consagra, Neymar. E aí vai Marcelo, putz, a partida pra se esquecer do Marcelo, hein? E aí vai o time, o Marcelo dos caras. Olha só que perigo! Escanteio para o tiro, para o time do Egito. Vai ter o corner a seu favor no time do Egito. E aí vamos ver a capacidade de defesa no time do Brasil. Bola alçada na área, que perigo! Outro escanteio. E esse foi o Mohamed, hein? O número 10 original. Mohamed original, indo pra disputa da bola. Número foi 10. Nada, foi nada. Foi tiro de meta pro time do Brasil. E é assim que vai ser. Tiro de meta pro time do Brasil, mas não foi, né? Foi escanteio. Foi tiro escanteado para o time do Egito, só que o juiz caiu num golpe. O juiz caiu no golpe, é isso. O juiz caiu no nosso golpe. E aí vai... Neto fez a puta cagada no primeiro tempo, mas também fez algumas boas defesas. Neto, mão de alface. Neto, mão de alface, isso. Neto, mão de alface. E aí, vamos aí. Neto, mão de alface e mão de pau, né? Porque mão de pau é quando você fica dando essas rebatidas pro meio da área. Não dá, né? Se rebater. Como pra se a marca bola... do pênalti, careca. Se a bola batesse num pau e voltasse. Né? Isso, é não, não dá, não dá. Tudo bem que o cara é garoto, mas pô, isso eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade, que você não pode rebater pra dentro da área, cara. Não pode, não pode. Não pode, não pode. E foi meio que desse tipo o primeiro gol do Egito, é isso? Uma rebatida do nosso amigo? Não, não, não, não. Foi só uma cagada avulsa. Deu uma cagada com consequência. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, Brasil, Brasil, Brasil. Vai aí o time brasileiro, quem sabe agora, quem sabe agora. Eu tô querendo narrar esse gol, tô querendo narrar um gol brasileiro. Ah, vai ser falta e vai... agora vai sair. Eu tô sentindo aqui que vai sair o gol do Brasil. Good vibration. Qual nós estamos nosso... aqui, Bob Marley tá do nosso lado, eu sei. Bob tá aqui, como diria Vlad da Ilha do Cardoso. Bob Marley morreu, mas deixou a gente para continuar o trabalho dele, não é isso que ele fala sempre? É isso aí. Hã? Bob Marley fazia macumba? Trabalho? Bob Marley jogava muita bola, pelo que eu sei. Viu? E agora vamos ver, vamos para a narração. Olha só, não, resolveu não bater para dentro da área, só para cortar o meu barato. Vai recuar pro goleiro, é isso? É isso? Não, não, tá fazendo uma boa jogada, jogada promissora pro Neymar. Agora na lateral direita. Tá muito marcado o time brasileiro. Vai ter que virar esse jogo. Vamos virar esse jogo. É isso aí. Olha só, agora se cruzou. Vai bater, não. Cruzou para o time egípcio. E o que, que aconteceu? Bandeirinha resolveu levantar essa porcaria desse instrumento e para marcar impedimento. E é isso aí, agora ficamos até o final do jogo com o nosso amigo Capitão Caverna. Ah, muito obrigado, Laurindo, é sempre um prazer, mas eu gostaria muito da sua audiência aqui comigo, não vai embora, fique comigo também. Não, não, eu tô aqui do lado, dando aquele apoio moral, fazendo os comentários e tudo mais. Maravilha, comentários sempre precisos e ufanistas. Brasil descendo pelo centro do campo, vem descendo sozinho, levando todo mundo, tá levando mais um Egito, já tá dentro da área, pode ser pênalti, não foi nada, quem sabe um escanteio ali. Arregaze, esse aí arregaça com todo mundo, o jogador egípcio indo pra cima do Neymar. Neymar, pela aparência, está um pouco abaixo do peso, hein, galera? Está um pouco magro. Se nos outros momentos a gente tinha problema, os caras acima do peso, o Neymar está abaixo do peso. Poderia ter conseguido um penaltizinho, não conseguiu. Estádio vazio ou foi impressão minha, hein? Estádio vazio, hein? Brasil conseguiu, foi um lateral, Neymar aqui na troca de passes na lateral. Jogador egípcio tentou um passe aqui de capoeira, mas não foi muito bem sucedido, lateral Brasil. Vai lá. Lembrando que a seleção não está jogando na Inglaterra e sim no País de Gales, né, em Cardiff. Ah, muito importante isso. O Brasil está numa lesão Olimpíadas fora de Londres, no País de Gales. Interessante. Mas o País de Gales faz parte, é tipo um subdistrito, né? Um distrito ou um país mesmo? É um país, né? País é de Gales. Um país para algumas coisas, não é um país para outras. É isso. É, tem time independente de futebol, por exemplo. Faz parte da colônia, na colônia britânica. Faz parte da Grã-Bretanha, é aquela parte a sudoeste da, da Inglaterra. Tem Londres, tal, aquela parte sudoeste, lá com a Cardiff, é um paizinho. Tem a grande banda Bud, que a gente estava ouvindo, que é maravilhoso. Mania de São Carlense do polonês vai ser depois. Olha o Brasil na troca de passe, já está conseguindo entrar dentro da área. Falta ou pênalti? Isso é falta ou é pênalti? Alexandre Pato foi pro chão. Ah, Alexandre Pato, hein? Eu acho que é pênalti, porque a Juizão linha, tá a linha faz parte da área. Juizão não, tá não, o Juiz marcou falta. Falta, ai, Juizão em cima da área, hein? Pelo amor de Deus, merecia. E ainda vai ganhar um cartão amarelo o Egito ali, hein? O Egípcio se fazendo de coitado, de sofredor. Mas o juiz tá falando, se você não levantar, você vai ver o que, que eu vou fazer com esse cartão. Tá mostrando e falando, ó, mano. É duro o negócio, é rígido. E ele vou levantou. Mesmo. Levantou, viu o cartão rígido, levantou na hora. Lá vai Brasil, grande oportunidade, vamos ver exatamente onde foi, foi fora da área. Foi falta. Foi falta, não foi pênalti, foi um empurrão bem fora da área. Agora o cara não visava a bola, né? O cartão amarelo muito bem aplicado. Pênalti. Então o Brasil tem um pênalti para cobrar, tá ali. Provavelmente se a gente tivesse com as imagens da Globo, eles iam mostrar que está a 22 metros de distância. Islam Ramadan. Foi o nome do rapaz aí que entrou já ganhando seu cartão amarelo. Provavelmente o primeiro dele nas Olimpíadas. Esse cara é o craque. Certamente, senão ele levava o vermelho. Aquele cara é o craque Oscar. Vamos ver nossos bons batedores de falta. O Neymar bateu. Foi rapidinho, o Ganso bateu. E aí... Ai, caracas! O Ganso manda na coruja. A coruja espirrou e a bola foi pra fora. Ah, o Ganso teve malandrão, hein? Bateu rapidinho, não esperou duas vezes. Eu gostaria de saber por que o jogo que estava tão tranquilo no primeiro tempo está tão apertado agora. Eu acho que o pessoal talvez tenha parado de querer criar depois de fazer o 3-0 ter achado que o jogo já estava ganho. Agora, futebol é assim mesmo, futebol é uma caixinha de fósforos. Certo, ela guarda muitas surpresas. Não tem garantido que o 3-0 não é garantia de ganhar o jogo. Isso que o pessoal não entende. Não, é. Vídeo São Paulo ontem estava 3-0, conseguiu fazer 4-3 e não ganhou de nada também. Perdeu, né? Tá lá. Foi uma tragédia. A única coisa boa do jogo de ontem é que Ney Franco tá lá em São Paulo, não tá nas Olimpíadas, né? O treinador Ney Franco classificou a seleção. Enquanto isso, o Egito vem vindo pra cima, vamos lá. E o São Paulo que se foda, né? É, opinião é cada um. Brasil descendo pela esquerda. Neymar ali deu um drible nele mesmo. Conseguiu um pouco mais pra lateral. Já vem vindo pra cima do defensor egípcio. Quase deixou ele no chão. Troca de bares, passe rápido. Neymar pode cruzar. Mais um drible, outro drible. Olhou, deu uma de Garrincha. Vai brincar com todo mundo. Conseguiu um cruzamento. Um belo no cruzamento. Mas não estava bem posicionado. Alexandre Pato lá pela direita. Recupera a bola e vai recomeçar mais uma jornada do Brasil. Faltando um minuto, Laurindo. Um minuto pra acabar. Estamos praticamente nos acréscimos já, Brasil 3, Egito 2. É, faltando um minuto para acabar, nós estamos a 60 segundos dos acréscimos. A 60 segundos do acréscimo. Agora a 30. A 30 segundos do acréscimo e contando. E esse foi o Brasil com a Rádio Livre Capivara, satisfação total em conseguir participar desses finalmente. E principalmente a gente está transmitindo tanto aqui em FM, 96,1 FM, como também pela web. É isso, nós estamos pela web, nós vamos ter o replay do jogo daqui a pouco no nosso, na nossa página, para todo mundo poder acompanhar o replay enquanto vê o replay do jogo. E vai aí, meu filho. E vai aí, sim, Neymar driblou, país do calcanhar, conseguiu dar um chute, e aí tinha só Alexandre Pato, o turno brasileiro cansou, não foi para cima, mas foi uma bela jogada de Neymar, hein? Passou por trás, tá lá, 3 minutos, Laurindo. É, o juiz fez o protocolar, 1 minuto no primeiro tempo, 3 minutos no segundo, todos os juízes fazem. E você pode ver aqui nas Olimpíadas, deu pra perceber bem que agora tem o... deve ser comissão julgadora ali do lado, né? Tem uns caras de gravata, uma moça de gravata lá, pau na gravata. Tá bem Olimpíadas mesmo, né? Ponto pra sempre tudo. Sempre tem uns papagaio de pirata, os caras que não tem a mínima ideia do que tá fazendo ali, os boca livre do caramba. Boca livre, vem Neymar, passou por um, já caiu, ganhou a falta, não. O juizão falou que Neymar é cai-cai. Ê, Neymar cai-cai, tomou uma do juiz agora, hein? Vamos lá, Brasil tem mais uns 2 minutinhos para tentar fazer um 4-2 e poder meter de 4 nossos caras, amigos do Egito. Lá vai Brasil na troca de passe, logo na entrada, um chutão de fora, quem sabe sim, conseguiu aí, conseguiu nada, o goleirão vai conseguir evitar o glorioso escanteio, dominou a bola lá, parece que ele dominou do lado de fora, mas o juizão quer que deixa rolar. Goleirão, esse aí que sim tem um bom, um belo nome árabe, El Shenai Enay. esse cara é poderoso. Só é o Chennai. Ah, tá, o Chennai. O Chennai é outro. É o 17. Mas de qualquer jeito ele ainda continua com o nome árabe bem legal. Ele, é o Chennai. Ele é descendente direto do Tutankhamon, né? A gente já falou isso. Agora é a República, a Primavera Árabe veio pra voltar com os faraós pro Egito, é isso. Isso é a Primavera Árabe. Os faraós de voltas para o Egito, essa é a Primavera Árabe. E aqui no Brasil, em pleno inverno, estamos com os nossos 27 graus bombando no final da tarde. Um belo no calor, hein? Tá dando para acompanhar a nossa seleção, que deve estar passando pelos seus 30 e tantos lá em Londres também, que tá bem quente. 30 e tantos, caramba, acho que bem quente lá é 22. Não, mas agora eles estão tendo aquele verão dramático. Dramático tá esse final de jogo, que o Brasil não faz gol, correndo o risco de tomar um e empatar. Lá vem o Egito no contra-ataque, descendo pela direita, parte pra cima. A defesa brasileira segura e foi pra fora como o melhor back de fazenda de todos os tempos. O nosso número 4, glorioso. Esse aí tem tradição, hein? Juan. Lá... Melhor back de fazenda não é brasileiro, é Paraguai. É Paraguai, é Paraguai. Boliviano é muito bom, o back de fazenda. Boliviano. O back de fazenda boliviana é uma beleza. Por que eles não se classificaram pra Copa? Eles estavam meio lesados. Estavam lesados. Vamos... Acima do peso, é lógico, né? Faltando 30 segundos pra acabar, o Brasil tem a chance de mais um ataque. Vamos ver uma troca de passe boa. Ganso vai vindo aqui, troca passe bem na intermediária egípcia. Já tá lá o Neymar no meio de todo mundo em cima deles. Não passou pra ninguém, pode fazer o gol. Vai, Neymar, vai pra cima, é sua última chance. Tem que conseguir cruzar, não cruzou. Atravessou o campo todo da esquerda pra direita e perdeu a bola. Uma bela jogada do Neymar aí. Realmente mostrou que consegue atravessar da esquerda pra direita o campo. Mas como todo mundo sabe, o ataque tem que ser vertical, não horizontal. E tá lá, acabou! É isso aí, é Laurinho! Três pontos, rapaziada! Foi difícil, deu pra mostrar que contra a Bielorrússia vai ser um trauma, hein? Bob Marley, me diga, qual é o seu pack de fazenda favorito? O holandês. Mas os seus da Jamaica são muito bons também. Tem pack de fazenda bom na Jamaica, são grandes. Tem razão, os dois são bem tratados. Por isso que tem boa fama. Isso aí, campeonato de back de fazenda. É, aqui na Rádio Livre Capivara. A melhor transmissão entre todos os canais abertos. Afinal, a gente só tem que concorrer a Record. Sem dúvida alguma. E ainda aproveitando a sua presença aqui, Laurindo, qual foi o jogador Anatel da partida de hoje? Eu achei que o melhor jogador do Brasil foi o Neymar, apesar de ele não ter jogado bem o segundo tempo. Ele fez o terceiro gol, fez jogado no segundo. Eu acho que ele foi o melhor jogador. Moscar também foi bem, mas eu vou votar no Neymar. Então, firmeza, que vamos passar aqui pelo estúdio. E lembrando para todo mundo que domingo, às 11 horas da manhã, a gente vai ter mais uma transmissão Brasil e Bielorrússia aqui na Rádio Livre Capivara. Vamos continuar aqui com a nossa enquete. Qual foi o melhor jogador Anatel para você? Bom, segundo tempo eu acho que na verdade foi tudo uma merda, né? Eu não assisti o primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acho que não teve. Só os Mohameds se destacaram. Você é o Mano Menezes. Você ia jogar na retranca ganhando de 3-0, maluco? Vai pro ataque, Mano Menezes! Puta que pariu, hein, Mano Menezes! Vai pro ataque, maluco! 3-0, você pode ganhar de 7. Puta que pariu. Pode falar palavrão, mas tem que falar baixo. Não porque nós queremos que as pessoas se manifestem em tom baixo, mas é por causa que o nosso transmissor estoura quando a gente grita muito. Certo? Então é só por isso mesmo. Senão, por mim, podia urrar à vontade. Senão fica parecendo o som do nosso amigo aqui. Cara, se eu ganhasse um jogo de 3-0 no primeiro tempo, eu ia pra ataque. Só isso que eu falo. É isso aí, a torcida brasileira vai do delírio à depressão nesse jogo. Continua a enquete, qual foi o jogador Anatel? O jogador Anatel foi o Mohamed Al-Ali, apesar de eles terem perdido o jogo. Vamos dar valor porque muita gente perde, tá? Certo. Mohamed, qual foi o jogador Anatel pra você, amigo? Eu acho que o melhor jogador do Brasil foi o Rafael que fez o primeiro gol e mostrou que o Brasil podia ganhar demais. É isso que eu digo. Não, e você? É isso aí, acho que o jogador Anatel foi o Mohamed mesmo. que foi um jogador incrível, tava no ataque, na defesa, na lateral, na direita, no gol. Em cima do gol. É verdade, no gol não era, ele era o Chacal. Então. Mas o Gondolo também era o Mohamed. Também, mas é o jogador, o cara tava em todas as posições ali. Concordo. Faltando o piercing para dar o piercing, nosso narrador pé quente da Capivara, para dizer qual que é o melhor jogador. Melhor jogador não, jogador da Anatel. Usa criatividade para definir o que significa um jogador da Anatel. Eu gostei muito do nosso lateral direito, cara, número 2. O Rafael participou daquele primeiro lance, cara, fez o gol. E sempre vindo de trás. O jogador até o de hoje, Rafael, meu velho. Perfeito, porque geralmente quem vem de trás é o Fio Terra, muito bem colocado essa votação. Eu vou para o jogador Anatel dele também. Meu, sempre por conta do Fio Terra, é o Alexandre Pato, sem dúvida alguma. Mas como ele soube colocar muito bem agora, Rafael, jogador Anatel também, na minha opinião aqui. Certo, certo. E desses jogadores, Percy, qual é o mais evidente que tem raízes em outros planetas? Qual é o jogador que mais certamente é extraterrestre? Eu não sei se consigo definir agora esses que invadem nossa seleção, vindo de fora, né? São coisas muito capciosas. A gente tem algumas ideias aqui, mas eu não quero falar agora, né, sobre isso. Tá bom, eu só quero informar que a gente tem informantes aqui, que a gente sabe que durante o mês das Olimpíadas alguém da alta nobreza da Inglaterra vai falecer, cara. Ah, mas também todo mundo tem 100 anos de idade. É um prognóstico aí que pode dar certo. E lembrando pra toda a rapaziada que dia 11, não, agora domingo às 11 horas da manhã, Brasil e Bielorrússia, hein, jogão. Jogaço. Depois desse do Egito dá pra perceber que Bielorrússia tem chance de fazer um gol, hein, galera. Mas tamo lá, hein, começou a pica-pau, os caras tão cortando até a Record, tá cortando a nossa narração. Mas pra finalizar, como que foi a somas aí do nosso jogador Anatel? O Rafael ganhou, mas ainda falta um. Por favor, camarada, qual foi o jogador Anatel da partida? E vocês estão aí embaixo, venham se manifestar, venham dizer quem é o jogador Anatel. E um minuto vai fechar a votação, hein? Vocês têm um minuto para subir aqui. Um minuto, galera, contando. Bom, na minha opinião, é o jogador Anatel aí, caindo como sempre, como todo final de celular, dando bancada, dando para trás, não fazendo o que deveria fazer. Para mim, nosso jogador Anatel foi o Neymar. Não podia deixar de lembrar dele aqui. Decepcionou o nosso garoto aí, não mostrou a que veio ainda nessas Olimpíadas. É, eu acho que fechou mesmo, porque senão teria o tropé de passo na escada. Então é o seguinte, Rafael que fez o primeiro gol, também atuou na defesa, etc. Olha só que maravilha, o pica-pau, o Indy vai tentar pegar o pica-pau com um velho truque, um truque meio acme, meio... Certo, isso não vai dar certo. Eu tô apostando o pica-pau aqui. Olha só, deve ter um alpiste, qualquer coisa ali. Olha só como é simpático esse pássaro. É isso. Vamos aí. Lá. É Neymar. É, olha só. Deu um minuto, ninguém apareceu. Que sacanagem. É Rafael. E o índio se ferrou, coitado do índio, mano. Eu não sei se eu torço pelo pica-pau, que é o meio ambiente, ou pelo índio, que é o representante lá, mas putz, grila, é triste essa história aí, esse destino aí. Olha isso. Rádio Livre Capivara. Eu adoro isso aí. A narração do ataque do pica-pau pra cima do índio. O pica-pau virou. Nossa senhora, que coisa! Pelo amor de Deus. Laurindo, que tal a gente então finalizar as nossas transmissões oficiais e partir pra papagaiada? Eu posso continuar assistindo o pica-pau depois. Sem dúvida alguma, o pica-pau continua. Então vamos encerrar, pode encerrar, na boa. Então, firmão, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Aí, Capitão Pierce, Professor Pierce, suas saudações finais aí pros seus tele-ouvintes. Obrigado por me ouvir, eu gostei de ter trazido sorte aqui pra seleção. Se precisar de um golzinho, me chama que eu tô aí. É isso aí, autoconfiança, muito bom. E é isso aí, domingo às 11 horas da manhã tem mais, hein? Jogão contra a Bielorrússia. Mas todo mundo se prepara, que a segunda fase é França, é Espanha. E será tudo transmitido aqui até a final na Rádio Livre, com telão e cervejinha bem gelada, R$2. Tadeu, Lauringo, satisfação total. Satisfação total. Eu digo o seguinte, cara, eu acho que o índio vai se ferrar, o pica-pau vai se dar bem. E até mais, galera. É isso aí. Minha prioridade é essa agora. É isso aí. Vamos de som 96,1 FM. Alguém quer mais dar mais uma saudação? Então falou. As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim. Anjos e arcanjos não pousam neste Éden infernal. A flecha do selvagem matou mil naves no ar. Quieta, a serpente se enrola nos seus pés. É Lúcifer da floresta que tenta me abraçar. Vem, amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós sem ninguém nos ver. Prometo, meu amor macio, como uma flor cheia de mel, pra te embriagar sem ninguém nos ver. E flores, tragam corpos e dores, tragam incensos odores, mas tragam Lúcifer pra mim em uma bandeja pra mim. Música.